Portal do Arrocha. Essa é a história de muitos corações apaiçonados. A distância faz aumentar o meu querer. A cada dia mais eu penso em você. Moro em São Paulo, mas vim pra te ver. Ai, ai, ai, ai. Fui embora pra São Paulo conquistar uma vida melhor pra depois te buscar. Eu pensei que fosse me acostumar, mas não deu pra segurar. A saudade bateu, o meu peito doeu. Você me escreveu, aqui estou eu. A saudade bateu, o meu peito doeu. Você me escreveu, aqui estou eu. São Paulo sem você, chega de tanto sofrer. Se eu fosse aqui ficar todo dia te amar, não vou deixar passar, ao menos eu quero tentar. Com você eu sou feliz em qualquer lugar. São Paulo pode esperar. Ai, ai, ai, ao menos quero tentar. Ai, ai, São Paulo pode esperar. Bateu, o meu peito doeu. Você me escreveu, aqui estou eu. Se eu posso aqui ficar todo dia te amar, não vou deixar passar, ao menos eu quero tentar. Com você eu sou feliz em qualquer lugar. São Paulo pode esperar. Se eu posso aqui ficar todo dia te amar, não vou deixar passar, ao menos eu quero tentar. Com você eu sou feliz em qualquer lugar. São Paulo pode esperar. Ai, ai, ai, ao menos quero tentar. Ai, ai, São Paulo pode esperar. Ai, ai, ai, ao menos quero tentar. Ai, ai, São Paulo pode esperar.